vou te contar o que me faz andar. Se não é por mulher, não saio nem do lugar. Eu já não tento nem disfarçar. E tudo que eu me meto é só pra impressionar. Mulher de corpo inteiro, não vou te pôr mulher e eu nem era roqueiro. Mulher que se atrasa, mulher que vai na frente. Mulher dona de casa, mulher pra presidente. Mulher de qualquer jeito, você sabe que eu adoro um peito. Peito quadrado e mamá, peito só pra enfeitar. Mulher faz bem pra vista, tanto faz ela é machista ou feminista. Cê pode até achar que é um pouco de exagero. Olha, sei lá, eu quero saber. Eu gosto de mulher, eu gosto de mulher. Vocês ensaiaram também, ficou legal, bacana. Valeu. Muito bom.